A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Hoje no capítulo 37 de Gênesis. Imagino que muitos de vocês, espalhados pelo Brasil e até em outras partes, outras nações, estejam iniciando esse ano com a leitura da Bíblia, com o objetivo de chegar ao final do ano e ter lido toda a palavra do Senhor. E considero que esse texto é bastante oportuno para você compreender mais sobre o livro de Gênesis. Capítulo 37 fala sobre a história de José, filho de Jacó. Diz assim o texto: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no, tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e contou desse modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu-o com essas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos, então, eu, a mãe dos teus irmãos e a cada um deles, prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. José foi vendido por seus irmãos, do versículo 12 em diante. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas e as cabras de seu pai até os pastos que ficavam mais próximos da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: não apascentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: vai então ver como estão os teus irmãos e os rebanhos, trazem-me notícias. Ele o enviou. Quando estava no vale de Hebrom, quando estava no Vale de Hebrom, perdão. Mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: "Que procuras?" Ele respondeu: "Procuro os meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos." Então o homem informou-lhe: "Eles levantaram acampamento daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã." Assim José partiu à procura de seus irmãos e encontrou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte e combinaram entre si: "Eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou, veremos o que acontecerá com os seus sonhos." Todavia, Rubem, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: "Não lhe tiremos a vida." Afirmou Rubem: "Não derrameis sangue humano. Lançai-o nesse poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir." Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles e, assim que possível, restituí-lo a seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia, arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendâmo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele, é nosso irmão, da mesma carne que nós." E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna. Venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Entrementes, quando Rubem retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes e, saindo ao encontro de seus irmãos, desabafou: "O rapaz não está mais lá. E eu, aonde irei?" Então, eles degolaram um bode e ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida, mandaram entregar ao pai esse recado: "Eis que o encontramos, vê se é ou não a túnica do teu filho." Jacó observou e afirmou: "Certamente é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado." Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo, contudo ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: "Não, é um luto que descerei ao Sheol para me encontrar com meu filho." E continuou a chorar a perda de José. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda de Israel. Como a partir de agora nós vamos trabalhar com a história de José, considerei oportuno que nós lêssemos esse capítulo para que você possa compreender tudo aquilo que vai ocorrer doravante. O capítulo 37 tem ainda algumas curiosidades. Jacó adotou a terra prometida como sua pátria e mais tarde sepultado ali. Capítulo 49, verso 29 e 30. Capítulo 50, verso 13. Seu filho José também fez questão de ser sepultado em Canaã, que reconhecia como a terra que Javé, o Senhor, havia garantido a Israel. Capítulo 50, verso 24 e 25. O ciclo Jacó-José tem início e se encerra com referências à terra prometida do Senhor. Muito importante entendermos isso. A história dos dois está marcada pela terra prometida que o Senhor concedeu ao povo de Israel. Mais uma vez, um bode é usado para camuflar uma ação claramente pecaminosa e nefasta. Quanto à figura do bode, você pode entender mais no capítulo 27, de 5 a 13. Deus, mediante sua soberania e sabedoria, pôde fazer que até mesmo o ódio humano venha contribuir para sua glória e louvor, como nos mostra o Salmo 76, verso 10. Usar pano de saco, tecido grosseiro e desconfortável, em vez de roupas usuais, era um sinal de profundo pesar e luto. O pecado humano, a raiz maligna aqui descrita, é a inveja. Temos também lá em Atos capítulo 7, verso 9. A mesma atitude que os líderes religiosos judeus tiveram para com seu patrício e profeta ungido Jesus Cristo, o Messias, Mateus 27, 18, já aparece aqui tipificado na história de Jacó e José. O mundo é um caldeirão, irmãos, fervente, com a humanidade destilando o que tem de pior em sua essência caída e degenerada. Vemos o quê? Vemos avareza, crueldade, arrogância, malícia, sensualidade, mentira, dolo e paixões criminosas de todo tipo. Os irmãos de José são uma grande e triste ilustração do efeito do pecado no modo como o ser humano vê e trata o seu próximo. Confira depois em Romanos capítulo 1, versículo 29, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no verso 4, em Gálatas 5, verso 21. Contudo, o crente ou o cristão pode confiar no amor e na justiça de Deus, que a seu tempo transforma até o mal que sobrevém em bênçãos ainda maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Partindo para a conclusão, irmãos, eu tenho como proposição, no livro Houve Luz, um comentário devocional e para discipulado do livro de Gênesis, querem matar o sonhador. Na verdade, você tem que entender esse capítulo com um elemento mais importante. O que está em jogo aqui, o que estava em jogo lá naquele momento, a situação que permeava o ódio dos irmãos de José eram os seus sonhos. Além do amor do pai, a preferência, era filho de Raquel, a quem ele amava, tudo isso é importante. Mas há um elemento que representa o clímax desse sentimento que os irmãos nutriam por José, que eram os seus sonhos. E ele, um garoto de 17 anos, compartilhava os sonhos com a família. Vejamos. Jacó habitou nas terras de Canaã e amava a seu filho José mais que outros filhos, porque era filho de Raquel, porque tinha um comportamento diferenciado e Jacó tinha um amor especial por ele. José apacentava rebanho com seus irmãos e sempre contava a seu pai notícia do mau comportamento dos seus irmãos. Aqui já você já pode verificar uma das questões. José contava para o pai que o comportamento dos irmãos não era compatível com a educação que tiveram e com a fé, no Deus que professavam. José era amado por ter sido concebido na velhice, mais um elemento. José foi concebido na velhice de Jacó, e por ser filho de Raquel, como mencionei. Jacó presenteou seu filho amado com uma túnica longa e colorida, deixando claro que este era o seu filho preferido. Esse favoritismo de Jacó provocou um sentimento de ódio dos irmãos para com José. Acredito que o melhor para Jacó não seria mentir jamais, mas tornar esse amor especial por José, algo mais discreto, para que não incitasse a ira dos irmãos contra José. Mas Jacó errou nisso e não deixou esse sentimento, de modo mais discreto, como disse, de modo, a que não incitasse a ira, antes pelo contrário, ele explicitou a sua preferência por José, e isso também é um dos motivos pelos quais os irmãos se doloriam, sentiam dor, sentiam ciúme. Outro motivo da crise ocorreu quando José, inocentemente, conta a seus irmãos os seus sonhos. Um garoto de 17 anos não tem a compreensão das implicações de falar algumas coisas. E ele, inadvertidamente, falou quando era para ter se calado ou então falado para o seu pai, provavelmente, não explicitando, principalmente a questão de estar numa posição mais favorável nos seus sonhos do que os seus irmãos e do que toda a família. Então vemos aí um erro de Jacó no processo educacional e vemos um erro do garoto José, expressando com ingenuidade, com inocência, esses sonhos que eram uma revelação de Deus. Ele conta a seus irmãos os seus sonhos, onde ele aparece em posição de honra e seus irmãos na posição de servos dele. Isso, obviamente, despertou a ira dos irmãos. Quanto mais José contava seus sonhos, mais os irmãos o odiavam. E Jacó, mesmo guardando o sonho de José no coração, exortou o filho, provavelmente para preservá-lo do ódio dos irmãos. Aqui Jacó acertou quando exortou José, dizendo: "Que sonho é esse? Nós vamos estar todos debaixo, de você, da sua autoridade, vamos dizer assim." E essa exortação foi, positiva. Foi importante para não incitar mais a ira. Embora ele também viesse errando, demonstrando claramente o seu favoritismo por José, e José errando como um menino ungido por Deus, separado por Deus para cumprir o propósito, mas explicitando da maneira, bem jovial, sem pensar, em todas as consequências que isso traria. Isso eu estou dizendo, irmãos, do ponto de vista natural. É claro que tudo isso era uma revelação de Deus e essa revelação precisava acontecer e ela aconteceria de qualquer maneira. Deus faria essa revelação acontecer. De qualquer forma, ele faria para que se cumprisse tudo na vida de José, José que é um tipo de Jesus, e para que confirmasse muitos séculos mais tarde tudo isso na vida do seu filho amado Jesus. Em certa ocasião, quando Jacó tinha 17 anos, como disse, e lemos, Jacó disse a José para encontrar seus irmãos no campo e trazer a notícia deles. Tendo-se colocado disponível, José partiu para encontrá-los, disse: "Eis-me aqui." Resposta que os verdadeiros servos do Senhor têm que dizer: "Eis-me aqui, Senhor." Tendo-se colocado disponível, José partiu para encontrá-los, mas mesmo antes de chegar, os irmãos o avistaram de longe. Depois de José ter se perdido no caminho, foi orientado por um homem e os irmãos que o avistaram de longe tramaram a sua morte. Aqui é uma coisa gravíssima. Uma coisa é discordar do pai na sua explícita preferência, outra coisa é discordar do irmão mais, adolescente, que estava falando coisas que os desagradavam. Outra coisa é tramar a morte. Diferentemente do pai amoroso que esperava o filho na parábola contada por Jesus, os irmãos de José estavam não de braços abertos com amor, como na parábola do pai amoroso ou do filho pródigo. Mas eles estavam cheios de ódio e, tendo visto de longe, planejaram o mal e não a reconciliação. Diziam: "Vem lá o sonhador!" Certamente, além de José ser preferido pelo pai, o que mais incomodava seus irmãos eram os sonhos que José contava. Na verdade, homens e mulheres levantados por Deus são odiados e perseguidos por seus sonhos. quando nós, irmãos, nos alinhamos com a vontade de Deus e sonhamos o sonho do Senhor, o sonho do reino de Deus, nós passamos a ser odiados por Satanás, por esse mundo tenebroso e pela própria velha natureza em nós e na vida dos outros também. Os sonhos do reino incomodam o inferno, porque revelam o propósito do Senhor. E isso incomoda o coração das pessoas que estão cheios de ciúmes e ódio. Os filhos de Jacó queriam matar José e jogá-lo em um poço, mas Rubem, o primogênito, o irmão mais velho, não permitiu que o matassem, dizendo para que jogassem em um poço a fim de salvá-lo depois. Essa era a intenção de Rubem. Os irmãos de José arrancaram sua túnica e o colocaram numa cisterna vazia, sem alimento ou água. Se esse socorro também não viesse rapidamente, ele morreria certamente. Não morreria pela mão direta, através de um golpe ou alguma coisa assim, mas morreria de fome e de sede. Quando sentaram para comer sobre o comando de Judá, eles mudaram de opinião, eles resolveram vender José. Além de se livrar de José, conseguir levantar algum dinheiro. E vender José para os descendentes de Ismael, para os ismaelitas, descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão, que ele teve com sua concubina antes de gerar Isaque, o filho de Agar, irmão do seu avô. Ao invés de matá-lo, preferiram negociar a José e conseguiram algum dinheiro. Venderam-no por 20 moedas de prata. Quando Rubem, o irmão mais velho, voltou, ele rasgou as suas vestes. Era um sinal de profundo desalento ao perceber que José não estava mais no poço. Rubem agora estava com medo de voltar para casa, pois havia perdido o seu irmão para sempre. Ele sabia que isso havia ocorrido pelo seu vacilo, porque ele era o mais velho, e por ter deixado para depois a resolução do problema do irmão. Ele tinha que ter resolvido na hora, evitando essa catástrofe. Mas não resolveu, deixou para depois e depois ficou mais tarde. Ficou muito tarde. Rubem era o primogênito e tinha autoridade como primogênito. Ainda que a sua vida não fosse um grande exemplo, pelo contrário, Rubem ainda como primogênito poderia tentar convencer os irmãos mais fortemente para que não fizessem mal a José. Isso evidencia que há muito tempo Rubem havia perdido a autoridade total de primogênito. Os filhos de Jacó completaram a mentira, matando um animal, colocando sangue na vestimenta de José e dizendo que o filho amado de Jacó tinha sido devorado por um animal e avisaram seu pai. Jacó ficou inconsolável pelos próximos dias e anos, enquanto José foi vendido como escravo para o Egito. Essa é uma das narrativas bíblicas mais maravilhosas, irmãos, porque representa claramente um paralelo com a história de Jesus. Ironicamente, Jacó, que antes do Peniel, o encontro face a face com Deus, tinha sido um enganador da sua família, agora foi enganado por seus filhos. Quanto a José, o sonhador, sua vida aponta para a obra de Jesus, a vida de Jesus e o ministério de Jesus. Ambos foram rejeitados pelos irmãos, e os dois foram instrumentos de salvação. José salvou a família anos mais tarde da fome que ocorreu em toda a região ali, não só sua família, salvou os egípcios, salvou outros povos que vinham comer e comprar comida no Egito. José foi um instrumento de salvação ali para a sua região, providenciando um alimento que saciou a fome, senão todos na região iriam morrer de fome. E Jesus, também, o pão que desce do céu, saciou a fome de toda a humanidade, todo aquele que nele crê agora tem a possibilidade de comer o pão que desce do céu e jamais terá fome. Beber do cálice da nova aliança e jamais terá sede. Beber da água viva, ter água viva no seu interior e jamais terá sede. Toda a humanidade. José, na sua vizinhança, família e vizinhança. E Jesus para toda a humanidade. Assim como Jesus no futuro, José foi, preste atenção, em primeiro lugar, ele foi amado pelo Pai. E Jesus também era o filho amado pelo Pai, o unigênito de Deus, que depois se torna o primogênito entre muitos irmãos. Em segundo lugar, José e Jesus foram odiados por causa dos seus sonhos. Quando nós temos o sonho revelado do reino de Deus, José foi odiado pelos sonhos que teve e Jesus foi odiado pelos sonhos que teve, e os discípulos de Jesus, até hoje, 2.000 anos depois, têm uma convicção que são odiados pelos sonhos do reino de Deus. E pelos irmãos, até pelos irmãos, até por aqueles que estão na igreja, quando você começa a falar muito do sonho do reino de Deus, ah, alguns começam a se enfurecer. Em terceiro lugar, os dois foram maltratados e mandados para a morte. José foi maltratado e mandado para a morte numa cisterna, depois vendido para o Egito, e eles não sabiam se ele ia aguentar ser escravo ou se ia morrer rapidamente. Ou seja, se livraram dele por 20 moedas de prata e estavam prontos a que ele morresse mesmo. Melhor que morra esse sonhador. E Jesus foi maltratado e mandado para a morte na cruz do Calvário, também vendido por 30 moedas de prata, que na época de Jesus era o preço que se pagava em média por um escravo. Os dois foram vendidos como escravos para a morte. Um por 20 moedas, o outro por 30 moedas de prata. Mas o fato é que os dois foram mandados para a morte e negociados por moedas de prata. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, graças ao Senhor, que, semelhantemente a Jesus, José não foi derrotado pelo maligno, pelo mal, mas tendo dado a volta na história, foi enaltecido por Deus e se tornou o segundo no Egito, só abaixo de Faraó. Ele tinha autoridade maior que todos os outros. Ele só tinha Faraó acima dele e se tornou um grande instrumento de bênção para os irmãos e para os outros povos, como mencionei. Jesus também deu a volta na história com a sua ressurreição. Não foi derrotado pelo mal, mas venceu o mal com o bem. E tendo ressuscitado dos mortos, garantiu a nossa ressurreição. Já juntamente com ele, muitos ressurgiram. E outros ainda ressurgirão por ocasião da sua vinda. E ele foi enaltecido por Deus, como dizem Filipenses, e recebeu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e se tornou um instrumento de bênção para os irmãos na fé, os que creem nele, porque ele agora é o primogênito, então para os seus irmãos e para todos os povos, para todo aquele que nele crê, ele se tornou um instrumento de bênção. Amados pelo Pai, odiados como sonhadores, maltratados e mandados pela morte, mandados para a morte, vendidos por moedas de prata, mas vencedores. Mais do que vencedores sobre o mal, venceram o mal com o bem e restauraram a história. José do seu tempo e Jesus de todos os tempos e de toda a humanidade. Que ao ouvir essa palavra, você firme a sua aliança com Deus, torne a sua aliança cada vez mais forte e seja como José. Seja como José, sonhe com os sonhos expressos na palavra do Senhor. A mensagem principal de Jesus no Evangelho é o reino. Sonhe com o reino e você vai virar história. E tudo que for tramado contra você será frustrado. E pelo contrário, você será. Já é, se crê em Jesus, você já é mais do que vencedor. E se passar a crer a partir de hoje, você será mais do que vencedor para sempre, e para sempre, e para sempre, e eternamente. E nada poderá impedi-lo de ser mais do que vencedor, vencer e abençoar as pessoas e cumprir a revelação de Deus expressa no propósito do Senhor, traduzido na Sagrada Escritura, manifesto, prefiro dizer, na Sagrada Escritura. Você poderá cumprir toda a vontade do Pai, você poderá cumprir dia após dia mais da sua vontade e crescer em santificação e realizar aquilo que Deus pretende realizar. E um propósito final e uma palavra final, os dois alimentaram José, como eu disse, a região ali no Egito e os povos vizinhos e Jesus a toda a humanidade. E você vai alimentar a quantos? Quantos você vai alimentar? Quantos nós vamos alimentar com o pão que desce do céu? Vamos trabalhar para alimentar o máximo de pessoas para que eles possam experimentar a vontade revelada de Deus, manifesta na palavra de Deus e historificada